Charles 8 North. Little Foxtrot Gonna 3 ZZ. Alfa no solo, 2 Black Track. Negativo, no solo, aos 33, 180, chame salir. Boa tarde, o Índio 9 graus. Web 6721 no Chame o Centro Recife no 2685, alterna 12545. 1265, 2545. Muito obrigado, senhor. Bom serviço. Obrigado. Bravo Delta, prossiga para 2.000 pés, o altímetro 108. Está autorizado ele a LSX e reporte localizador. Está certo, para 2.000 pés, 108, a reporta está estabilizada. A patrão vigilante, Bravo Delta. Quilos Zulu da presente, voo e a rotatória, Lima, Quilos Zulu, descendo para 1.500 pés. 1.500 pés, afirmativo. É? Já. Autorizado para EDC 085, decola no corredor Axé, após decolagem curva direita, 5505 no transponder, 120, por sinal 8 controle. Eu gostaria de decolar da 35 com proa direto e descer. Confirma a radial, por gentileza. Gente, vou coordenar com o controle. Só mantém a minha escuta, por favor. Alô, boa tarde, igual na 328. Na 328, boa tarde. Prossegue Alfa Juliette pro 03. Vai posição 3. Kilo November está autorizado então. Decola da pista 35, para informação, venta de 1-2 graus com 8 nós, para IRC 085 nível, decola com poré direto, aciona 5505, ok? Radar estabelecido, chegada MAN, nível 090, reporte ideal de descida, sob vigilância. Radar foto ideal. Desça para 3.000 pés, o altímetro 0.08. 3.000, 0.08. Pega o Zulu. Controle, tá visual com o campo, o Lima Kilo Zulu? Lima Kilo Zulu, torre 1.08, decimal 6. 18.6. Controle, Salvador, passe altura, estabilizado, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, completa a direção que fez, chamando torre 118, decimal 6. Bravo Delta. Aquilo Zulu, é, o número 2 está posto Salvador, tráfego precede, tráfego companhia, Juliette, Bravo Delta. Está duas milhas do marcador externo. Vai inicialmente ter a rotatória aguardando o final no 7. Ok, vai aguardar ali, Matheus Zolô. Torre Salvador, Papatango Juliette, Bravo Delta, estabilizado, duas milhas para o marcador externo. Bravo Delta, número 1 para a posição Salvador, checa o trem, pista 10, pouso autorizado, 130 com 8. Baixado, travado, Juliette, Bravo Delta. Boa tarde, Gonomia 00 com a Quebec, autorização Natal. Gonomia 00, Lucas e Parma, até me escuta e olha a cota, por favor. Gente. Sim, 5/5. Zulu November está autorizado, IRC 085 é o nível. Da coluna 35, conforme solicitado, radial 317, controle direto após decolagem. 5505 no transponder, 128 controle. Atendimento correto, fracionamento de táxi 118.6, pessoas a bordo, por favor. Tem que completar então a curva pela direita, reporte final no 7, checado Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, acidente completando aí, reportando o sinal, vai ser travado. Vive táxi, Eco Zulu November, chame para ingresso pista 35. No caso, nós vamos cruzar, tá livre o táxi, chama o cruzamento. Teremos um tráfego para pousar na pista 17, a gente cruza, taxi via Mike até o ponto de espera, ok? Ok, se já tiver condições de prosseguir táxi e cruzamento, tá livre, chame no ponto de espera 35, Eco Zulu November. Lima Kilo Zulu, final de 3 milhas, vai estar travado na 17. Kilo Zulu, livre pouso no 7, o vento é de 140 com 10. Lima, Kilo Zulu. Zulu, livre pouso. 7, Bravo Delta no solo, aos 45, direita, 1219 para o Pátio 3. Eco Zulu, Lima, mantenha o ponto zero, pista 35. Juliette, Bravo Delta, Alfa Kilo, Pátio 3. Bom, Juliette, estamos ruim, chamando o controle, confirme. Juliette, é só para checar, eu estava recebendo o DDE e saiu. E a falha nossa é o equipamento de solo. Como é que fala, comandante? A equipe técnica aqui está fazendo um check rapidinho, coisa de 5 minutos, ok? Ficou disponível, já já retorna as informações. Tá, tá, tá, a pessoa estava querendo confirmar se era nosso equipamento. Não, não, não, é o momento solo. E da presente está autorizada a proa de duna, prosseguindo para 2.000 pés para o ILS X-Ray, pista 10, altímetro 1098, Juliette Tango Zulu. Para duna, para 2.000 pés, 1098, grato. Taxi via Mike, e na Lima nós vamos chamar o solo 29 para prosseguir até o FAT 3, Lima, que Zulu. Te libera a esquerda agora, ok? Eco Zulu Novembro, Lima, mantém a pista 35. Eu sigo a torre, Eco Zulu Novembro. Aliás, mantém a Eco Zulu Novembro, pista 35. Aliás, mantém na 35, Eco Zulu Novembro. Ok, pista 35 livre, aliás, e decolar. 120-12, Novembro. Autorizado, alinhar e decolar, Eco Zulu Novembro. Salvador, boa tarde, boa noite, 3, 4, posição 05 para cópia de autorização. Copia o elétrico, Adrenato, por favor. Gol? O gol 1394, para cópia, posição 05. Olha, 394 para o Galeão. Prepara a Dael Leda Bridge e aguarda a cópia, por gentileza. Dael Leda Bridge, aguarda a cópia, gol 1394. O 1754 1754, na Vila Grande, 390, prepara Pucas e para agora a cópia. É, confirme a subida. Pucas, transição de par. Pucas e par, ok, aguardando cópia. Salvador, de autorização do 600 da Gol. Afirmo, é autorizado para Natal 370 ao nível. Você vai decolar da 10, sai da Pucas e par. Após decolagem, curva esquerda. 5524 no transponder, 120 decimal 8 controle. Gente, autorizado o gol no 600, Natal 370 ao nível, decola da 10, curva esquerda. Sai da Pucas, depois da par. 5524 no transponder, controle, Salvador 208. Gol no 600. Protegimento correto, chama Grupuxo no 09. Botar algo no 00. Solo, para passar o Lima, Kilo Zulu, tá na... Volta o Pátio 3. Lima, Kilo Zulu, autorizado para seguir até o Pátio 3, reporte no Pátio 3. Vai reportar, ingressou no Pátio 3, Lima, Kilo Zulu. Tudo bom, 806? 1806, prossiga. Gentileza, coordenação para Aracaju. Prepara por Cajama direto para Aracaju, aguardando o copo. É, por Cajama direto para Aracaju, obrigado. Dono 394, copa. Copia, 394. Autorizado por Galeão, 360 nível, decola na 10, sai da El, Leda Bridge, onde intercepta Tuzulu 1-0, Snap, Luz, Barbacena. 5523, é o transponder 120, decimal 8 ao controle. Ah, ok, copiada. Voo 1394, estamos autorizados a Internacional Galeão, nível de voo 3620, UP Zulu 190 até SMAP aeroporto. Decolada 190, curva à direita, sentido Adael, Leda, após Leda Bridges. O controle Salvador 1208 e o código transponder 5523, 5523, voo 394. Protegimento correto, puxa-me para o puxo no 05. Chamada 05, gol no 394. Ingressou no parque 3, ali, Maquilos Blum. Tá, antes do Lua, tá. Controle Salvador, distrito 5595. Diante da informação, CDF. TP 5595, chegada a Mari, descer para 2018. Na Mari para 2018. Decimal 8, atrás, é o controle. Autorizado 390 para Campina Grande. Decolada 10, primeira curva esquerda, saída a Bocas e Pá. 5470 transponder e 1208 ao controle Salvador. É o gol 1754. Protegimento correto, chama pronto para o push, chama 06. Vai chamar gol 1754. Bom, 8-06, pronto, cota. 4-8-06. Autorizado para Bacaju, 2-3-0 ao nível, decola da 10, sai da Pucajama direto. Após a colagem, curva esquerda. 5-4-7-1 no transponder, 120 decimal 8. É o controle. 230 da Caju, protegemos, curva esquerda, 5471 transponder, controle 20.8. Controle Salvador, muito boa tarde, o 35626, vem da Quebec na Pro de Bolf. P2000, identifique, Pro a Bolf, ajuste 108, quando pronto, descer para 5000. Quando pronto, desce para 5000 e reportar ao senhor. Luciano 626, contato radar estabelecido, o senhor está agora a 61 milhas. Afastado de Salvador e a 54 de Bom. Dois meia recebeu? Boa tarde, 02 a bordo, qual o setor de sobrevoo? Juliette Tango Zulu, faça 4.300, sem descida para 2.000 pés, Juliette Tango Zulu. Ajuste no 09. No 09, Tango Zulu. E 1.20, decimal 8, aciona 01.16, Bravo Kiluisk. Seria até 5.000 no ponto ideal. Eu preciso da Prodivon, não é isso? Foi sim, mas eu paguei uma outra coisa também, eu paguei o contato radar. Ah, querido, desculpa, senhor, não recebi. Perdão. Turma livre, pushback, chama assistente para o táxi, 754. Chamada pronta para o táxi, 754. Bravo que Luiz, que planejamento correto, acionamento táxi decolagem agora com a torre 118, decimal 6, o ajuste 1018, bom voo. Então, a TR? Afirma uma TR-72. Estou querendo encurtar sua trajetória, mas tem que manter uma velocidade. Manter a velocidade de 250 no mínimo. Aí o máximo da gente aqui é 240. É uma boa velocidade. Vamos fazer o seguinte, o senhor vai voar para Pelo e vai descer para 5 mil. Eu acredito que descendo o senhor no mínimo mantém essa velocidade, talvez aumente alguma coisa. Ok, vai tentar manter 245 na descida, então vai na proa de Pelo. Obrigado, amigo. Positivo, amigo. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6141. Livrou 380 em descida, sem informação, Quebec. Oceano 141, esse é o controle Salvador. Vamos descer para 8000 na velocidade 250, 1018. 1018 descendo para 5000. Retificando 8000. 8000 com 250, mano. 250. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5240. 5240, boa, ainda voa no Cockbull, 6000 autorizado com 1018. Trip 5240. Só confirmando, só nós estamos voando Cockbull. Ah, positivo. Mantenha a proa e desça para 6000 quando pronto, 1018. Posteriormente a chegada será a man para pista 190. Confere não? Ok, 6200, muito obrigado. Então, Gilete Bravo Delta inicialmente vai prosseguir até a saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio 1. Tem 3 tráfegos em pushback no pátio 1. Santa Zulu está autorizado a aproximação e LN. Camarada Loca. Para o táxi, gol 174130 a bordo, 4 horas e 5, alterna Fortaleza. Confirmando o teu ali? 130. Gol no 754, iniciou o táxi lento, vai seguir o R2 da TAM que está no através do portal 04 como número 2, no ponto de espera da 10, torre 186, o ajuste no 018, tem um bom voo. Segue o tráfego da TAM, no ponto de espera 186, estado 28, gol no 754, boa. Solo, Papa Tango Lima aqui no Zulu, está acionado no pad 3, para táxi do pad 5, lá na Baitan. Afirmativo, o Papatango Lima aqui, o Zulu vai manter posição, a retaguarda do Juliette Bravo Delta, aguardando para ingressar no pátio 1. Já foi autorizado o acionamento, chama para o táxi. 1970, 1950, da Quebec. Oceano 210, desça para 5000, 1018, chegada a Mari, 250 mais na velocidade. 5000, 1018, 260, 62, 0. Todo, Juliette, Juliette, estamos no 4 milhas para o externo em aproximação, reduzir chacal trem, torre 1186. 186, boa. O 35626 está livrando o 140, até 50 na proa de Pelo. Vou prosseguir até 4 mil ajustado. Até 4 mil ajustado no 018. Para o táxi voo no 806, 1913 POB. Alterna Recife, autonomia 2 horas. 806, autorizado táxi via pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 1186, como número 3, o ajuste 1018, tem um bom voo. Ok, como número 3, chama no ponto de espera 286. Obrigado, bom trabalho. Zero, formação é Quebec. 3 2566, Salvador, velocidade 250 nós, desça para 7.018, chegada a mar. 7.018, mantendo 250 nós, tá 356. 16. Vamos agora, pô. 43. Ok, cheque trem. Embaixo, sacada. Livre pouso, 120 com 12, Zulu. Olá. Autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal meio, ajuste 10, 18, tem um bom voo, tem 32 no meio. Sente, vai chamar o ponto de espera 18, 3, 2 no meio. Dói-me? Não. Livre aproximação em LS. 5595 livre LS. Construi tráfego. Estimativa, após a passagem do último tráfego da Gol, autorizado ingresso no pátio 1 e reporta próxima Taxiway Lima, o Juliette Bravo Delta. Portará, Juliette Bravo Delta. Lima Kilo Zulu está autorizado ingresso, a retaguarda do Juliette Bravo Delta e reporta próxima Taxiway Lima. Ok, vai seguir o Bravo Delta, Lima Kilo Zulu. São 41 até 5 mil. 05 para puxa, entrenamento. Estimativa, só um minuto para puxa, gol 394. Aguarda. Fala, gol no 333, paciente da Quebec, autorização como é? Gol no 333, Salvador para Congonhas, nível 360, aguarda cópia no portão 03. Obrigado. Oceano 141, velocidade 220. 129, tem 141. Oceano 141, descendo até 4.000. 4.000, 614. Até 2.000, grande dono. 394, tá livre, puxa, chama pro outro táxi. Autorizado, chama táxi, segundo a 394. 5595, número 1, 3626, número 2, Oceano 141, número 3, 5240, número 4, Oceano 210, número 5, TAM 566, número 6, dúzia, câmbio. Tanto reduzindo. 735. E o 1333, cópia. Cópia. Autorizado São Paulo Congonhas, o nível 360, via rota conforme o plano de voo. Bridge Up Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, após direto Trivi. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda voa direto Bridge. O controle é pé em 120,